Por que que você não me olha, Luísa Manequim? Não sei por que que você não me olha, Luísa Manequim. Mexendo comigo e não liga pra mim, Luísa Manequim. Não sei por que que você não me olha, Luísa Manequim. Não sei por que você não me olha, Luísa Manequim. Mexendo comigo e não liga pra mim, Luísa Manequim. Já fiz de tudo pra chamar sua atenção, capoto fuscando contra a mão. Eu cerco o banco onde você trabalha, saio no jornal que você lê. Mas qual que se você não vê, Luísa? Luísa Manequim. Não sei por que você não me olha, Luísa Manequim. Não sei por que você não me olha, Luísa Manequim. Mexendo comigo e não liga pra mim, todo mundo. Luísa Manequim. Sou estudante da filosofia, já fui destaque na sociedade. Por sua causa fiz um movimento, solto pombas, ora pombas pouco. E você nem me olhou, Luísa Manequim. Luísa Manequim. Não sei por que você não me olha, Luísa Manequim. Não sei por que você não me olha, Luísa Manequim. Mexendo comigo e não liga pra mim, Luísa Manequim. Por isso é que eu virei compositor pra você ouvir esta canção. Quando eu falo tudo o que eu faço pra chamar sua atenção, Luísa Manequim. Luísa Manequim. Zaluíne Guimar. Zaluíne Guimar. Zaluísa, Luísa, Luísa, Luísa, Luíne Guimar. Zaluíne Guimar. Zaluíne Guimar. Zaluísa, Luísa, Luísa, Luísa, Luíne Guimar. Luísa Manequim. Luísa Manequim. Oh, Luísa Manequim. Por isso é que eu virei compositor pra você ouvir esta canção. Quando eu falo tudo que eu faço pra chamar sua atenção, Luísa.